Atlântida de Rádios, muito obrigado pela sua audiência. 1 da tarde, você já sabe, é Pretinho Básico no rádio, com um Gaúchão Coca-Cola. Gremista, comemore do seu jeito o Gaúchão Coca-Cola 2011. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Não fica brabo comigo, KG. É só uma maneira de eu botar pra fora a minha ira. Bota pra fora tua ira, então. Bota pra fora. Ai, delicioso. Como é que é mesmo? Que o KG que com isso eu quero atingir quem? Quem? Com quem? Com quem eu quero atingir? Quem que eu quero? Nem eu mesmo sei quem eu quero atingir. Raimundo Nonato. Fala aí, Mr. P. Fala, boa tarde, saudade. Que elegância, hein, Mr. P. De novo, né? É o lenço. É o escocês de Mr. P. É impressionante. Isso é Sharp. É impressionante. Lenço de seda. Obrigado. Essa é a diferença entre Sharp e o funk. Sharp e o funk. Sabe que hoje eu tava comentando com o Mr. Já vou te cumprimentar, tudo bem, Porazinho? Tudo bem, meu querido. Estavas comentando o quê com o Comentando que se eu boto um lenço daquele no pescoço, eu viro um Clóvis Bornai. Vira. Entendeu? Porque qualquer gordinho que bota um lenço no pescoço, vira uma bichona. Vira. Já tweetamos esse lenço, está no Twitter do Pretinho. Muito bem, Marcos Pianges. Tu tá bem, Pianges? Tô bem, mas eu sou um cara que acredita em pressão. Eu vi no dia do menino jogo, correndo. Eu vi um menino chorando com uma camisa vermelha no domingo do Grenal. Um domingo antes do jogo. Ao meio-dia, eu e o Maurício vimos antes do jogo um garoto loiro lá em Bento Gonçalves, no Vale dos Vientos, chorando copiosamente com uma camisa vermelha. Eu disse pro Maurício, ó, mau presságio. E hoje eu vi um gremista tropeçando na rua. Mas hoje não é dia do jogo do Grêmio. É domingo. É feio. É domingo. Mas o tombo foi feio. Domingo ao meio-dia vamos trancar o Pianges no quarto do gol. Foi feio. Não faz assim, Pianges. Domingo eu vou te botar uma venda. Não vai ver nada. E o presságio quando bate, ele fica. Já vou botar a venda sábado de noite. É bom o Renato controlar o treino de hoje à tarde. Posso te algemar também, se quiser. Tu tá bem, Amaral? É. Eu tô bem. Beleza. A estrela móvel do Pretinho Básico é o homem galpão crioulo Neto Fagundes. Com respeito hoje, hein? Sabe que eu ia propor pra você o seguinte, assim, ó, vejam bem. Ó. Não, é que não pode bater na mesa. Mas assim, ó, o homem do galpão crioulo. Neto. É só pra quando continua a batucada. Não pode mais bater na mesa, entendeu? Mas é o Rodaico da Não, aí nas palmas agora. Agora vai ser nas palmas. Ah, mudou. Não pode mais bater na mesa. Não pode mais bater na mesa. A gente não concorda com as palmas também, o pessoal aqui do lado de cá. Do lado de cá. Concorda com as palmas. Ficou muito legal as palmas. Ai, tá bem, querido. Vamos nós então. Falou em Galpão Crioulo, quero mandar um beijo pra Rô do Galpão Crioulo. Querida Rô. Que tem um filho talentosíssimo na cozinha. Ontem fui no Rodrigo Barbieri. Fica no centro de Porto Alegre. É um restaurante do lado de uma barbearia. O barbeiro lá corta os cabelos e do lado da barbearia, old school, clássica, irada, tem um bistrozinho fantástico. Maravilhoso mesmo. Pô, fenomenal, um baita de um rango lá, não, é imperdível, um lugar assim que você encontra, sei lá, em São Paulo e Nova York. Sei. E sei tem em Porto Alegre encontra, mano. E ninguém conhece. Pô, você encontra lá em São Paulo, meu. Fantástico o restaurante muito e bom. O filho da Rô trabalha lá. Muito bom, que legal. Talentosíssimo. Beijão pra Rô mesmo. Prestigio o Galpão Crioulo. Assista o Galpão Crioulo, 6h30 da manhã na RBS. E tem coisa pra comer no Galpão Crioulo também, né? Também, pode comer. Cavalinho. Cara, mãe, pelo amor de Deus, cara. Quinta-feira, 12 de maio de 2011. Só pra deixar claro que a gente almoça o Galpão, tem... É feito na estância província de São Pedro, tem almoço. Churrascão, entrecô, entre outras coisas também. Queria só dizer pros amigos o seguinte: eu tô tomando um anti-inflamatório junto com um antibiótico que às vezes me deixa um pouco alterado. Mas dá um delay. Dá um delay. Então, se eu porventura der uma pisada desligada. De leve na bola no programa, dá uma desligada e tal. Mas o que houve? Tem direito a 5 anos. Machuquei o pé jogando bola. Machucou o pé fazendo o quê? Jogando bola. Mas aquele médico mandou e-mail, é tão bom esporte pras pessoas. Mas é isso aí, cara. E eu vou te dizer, eu tô feliz da vida que eu machuquei meu pé jogando bola e não torci o pé na rua caminhando, como tu, por exemplo. Tá tendo o carinho de tantas garotas, né? Quem? Tu? Não, cara. Como assim, cara? Carinho? Eu, quando eu me machuco, eu quero carinho. Dando uma força. Não, eu também quero, mas daí até outra história. Eu quero. Até outra história. Carinho das três irmãs, né? A luxação, a fratura. E a entorce. O irmão gay. O entorce é o que tem mais... chegado junto. Ah, hoje é dia do enfermeiro, por falar nisso. Opa! E da enfermeira também? Dia da enfermeira também, claro. Mandar um grande beijo então para as enfermeiras do Hospital Santa Rita, que ontem eu fiz um projeto que eu faço todo ano lá com elas, né, que as voluntárias do Hospital Santa Rita fazem um brindezinho, entrego para todas as mães na Semana das Mães. Como assim? Com champanhe? Aí não, a farra não, brinde, no hospital. Brinde é uma meia que elas mesmo tricotam, meia quentinha para as mães lá. Opa, e aí eu faço uma visita em cada um dos leitos, tá tocando e cantando para... É um projeto muito bacana, tem 6 anos já e elas sabem lá, então as enfermeiras do Santa Rita lá que são pessoas maravilhosas. Demais, meu compadre. Bacana. Nova droga, os destaques do Clique RBS agora. Nova droga, amigo, conhecida como Oxy, é apreendida no Rio Grande do Sul. Ai. O Oxy... Você tá lendo essas coisas aí, pô? Como é? O destaque do Clique RBS tá muito mais sensacionalista que o meu. Não, isso não é sensacionalismo, isso aqui é um alerta. É mais do que uma informação, é um alerta, exatamente. Obrigado, Maurício. Droga nova no pedaço. É verdade! O Oxy é um subproduto da cocaína, acrescido de querosene e cal. Meu Deus! E as pessoas botam isso pra dentro do corpo. Isso aí é a raspa da raspa, porque o crack já é um resto, né? É a pior. Então isso aí é o lixo da cocaína. Meu Deus do céu. Na verdade, tudo é lixo. A droga é mais barata, mais tóxica e, consequentemente, mais violenta que o crack. 300 gramas da droga, suficientes para a fabricação de 1.500 pedras, foram apreendidos no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Seus efeitos são muito fortes e levam à morte 30% dos usuários no primeiro ano de uso. Enquanto a pedra de crack custa, em média, R$5, o Oxy é encontrado a R$2. Vocês viram a comparação que os especialistas fizeram entre o crack e o Oxy? Não. Com relação à fumaça, um tem a fumaça branca e esse Oxy tem a fumaça preta, porque ainda vai um monte de coisa. É um negócio assim como se tu estivesse colocando... É a fumaça do querosene. É, exatamente, a fumaça do querosene, do óleo, sabe? Um negócio preto saindo, assim, um troço inacreditável. Meu Deus. É um horror, assim, é simplesmente um horror, é quase um... É o suicídio, né? Sim. O uso do Oxy. Mas dá euforia, né? Dá euforia, que nem o cara. Muito rápida, muito mais rápida. Eufórico, assim. Diz que muito mais rápida do que a... Deixa o cara a milhão, mas e aí dura 3 minutos, aí o cara vai querer ficar a milhão de novo, vai sair matando pra ficar a milhão. É importante dizer, porque neguinho ouve, daí diz, esses caras não sabem de nada, é bom o negócio. Dá uma coisa boa na pessoa. Não, tá louco, cara, que tá coisa boa. Toda droga dá uma coisa boa na pessoa, só que tem um preço altíssimo. Tá, é isso aí, essa é a real, deu a real, é isso aí. Polícia italiana é investigada por desviar parte das moedas de desejos. Moedas de desejos jogadas na Fontana de Trevi. Ah, pá! Que beleza! Chinelagem de bobagem. Na Itália é demais, na Itália é demais. Se fosse aqui, né, cara? Mas, bom, enfim. Bom, uma reportagem feita com câmeras escondidas mostrou homens munidos de vassouras e baldes catando as moedinhas. Ei. Há uma tradição de se jogar moedas na famosa fonte para se ter um desejo realizado. Estima-se que o valor das moedas some diariamente entre 2 e 3 mil euros. Credo. Cerca de 4 mil a 7 mil reais. Teoricamente, o dinheiro deveria ir para a Cáritas, que é uma organização da Igreja Católica. Chinelagem. Teoricamente. Cara. Onde vai, né? Eu fui nessa Fontana de Trevi aí, é muito louco, cara. Muito eu joguei lá, eu joguei. Muito bonito. E outra, é um dos pontos de maior número de assaltos lá na cidade. Em é lá. Em Roma. As pessoas se descuidam, eles ficam muito descuidados. Sim, e os caras fazem isso. Lá, cara, tem assim simplesmente quadrilhas treinadas. Pra e as pessoas. Pra bater carteira, as pessoas ficam olhando pra si. Não, no Vaticano, eu fui no Vaticano, eu vi esse Bento XVI aí, passou na minha frente e tal, né? E tinha um desses caras, uns desses ciganos aí, arrumadinhos, pá, que só batendo carteira. Cara, um atrás o desdobre dos caras, os caras especialistas mesmo. Assim, aí tu anda com cuidado, sabendo que vai ser assaltado e é. Ou seja, os caras são... São muito ninja. Mas isso nessa fonte aí eu joguei uma moeda. Isso é técnico. Eu joguei uma moeda assim e aí fiz um desejo. Que tu pediu? A minha mulher foi lá, jogou a moeda, tropeçou, caiu de cara na fonte. Eu falei... Realizou. Realizou meu desejo. Feito. Rapidinho. Baixa procura pela vacina da gripe preocupa autoridades da saúde. Uhum. Hoje é o penúltimo dia da campanha de vacinação contra a gripe. Caso você não saiba, dos 5 grupos de risco, as crianças de 6 meses a 2 anos incompletos, as gestantes e os idosos têm índices inferiores a 50%. Puxa vida, hein? Mesmo entre os profissionais da saúde, a imunização é baixa. A população parece subestimar os riscos de não se imunizar, porque no ano passado não houve epidemia de gripe A no país. Mas a lacraia ao contrário morreu, de 2009. Acabou de pneumonia aí, de tuberculose. Cara, pelo tuberculose. Amor de Deus, se é de graça, meu, sabe? A gente reclama que o governo não faz. Não, é de graça. Para mim não é. Para este público aqui é de graça. Então eu não vou, então vou parar de pagar imposto, já que eu não tenho a contrapartida do governo. Não, para aí, Amaral. Calma, cara. Cara, quando ficar velho, tu vai ter uma gripe. Olha só, isso é uma política de saúde pública. Eles focam as pessoas que mais necessitam. Sabe com que dinheiro eles compraram essas doses? Comigo, eu concordo com o Maurício. Concordo com o Maurício. Tem que ter pra todo mundo uma vacina da graça. Não é viável. Não é viável, cara. O Cagê tá falando que o Cagê é velho. Pode ser. Cagê já pode. Pode ir lá e ser vacinado. Cagê vai lá e se vacina. Eu sou velho, mas você não paga ônibus. Posso concordar com o Maurício? Pode concordar. É isso aí, cara. Tem que ser pra todo mundo. Pelo amor de Deus. Os caras já arrecadaram trilhões em imposto isso, só até agora esse ano e aí não tem uma dose pra mim. Eu concordo, tem que ser também. Eu tô concordando. Gostei. Ah, concordou também, Pia? Também concordei. Não, eu sou obrigado a concordar, mas eu também acho que é inviável. É inviável. Não, ônibus de graça pra todo mundo também. É inviável, também, cara. Agora. É inviável. Não, isso tem um custo, cara. Tem um custo essa vacina. É um produto mesmo, é um produto importado. Vamos com calma. A gente fazendo um auê. Meu imposto também custa, meu trabalho. Peraí, cara, só um pouquinho. A gente tá fazendo um auê. Vereador, pela ordem, Não, não é vereador, não. Tu não vai ser vereador. Não sou, não quero nada com política, cara. Mas eu tenho que falar que isso é um. Não tinha um imposto. Posto que é pra saúde, que deixa vai ele falar, isso é extremamente necessário para essas pessoas idosas e crianças. É isso. Por enquanto, as outras pessoas não podem ser contempladas. É importante que exista uma política de saúde pública para que essas pessoas não morram de pneumonia. Por milhares de outras pessoas que não têm nem condições de pagar. Milhares de outras pessoas têm mais saúde e não são tão frágeis. Não, isso é as prevenção, pessoas humildes que não têm condições. O que o Maurício e o Cagê estão defendendo é a ideia de que o correto seria que todas tivessem esta possibilidade, sim, ainda que não mas exista aí a gente vai isso. Ficar no mas é uma luta. Aí a gente vai ficar no C. Não. Seria. Fala, Amaral. Claro que seria. Se os caras não imunizarem as pessoas entre 30, 40 e 50 anos, elas podem vir a morrer e a força produtiva do país acaba. Putz. O imposto acaba. Ah, meu Deus, vamos passar. Tá bem, próximo destaque, já que já chegamos no consenso. Ótimo. O consumo de fumo em. Chegamos ao consenso. Boa, boa. O consumo de fumo em ambientes de uso coletivo deve ser proibido em Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina. Como der, não foi ainda? Não vai proibir em Imbituba também, não vai dar pra fumar. O projeto de lei que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e assemelhados, pause. Tô fumando só charuto agora, Magnata. Cubano. Só assemelhados. Derivado ou não do tabaco. Derivado ou não do tabaco. Tá bom. Tá bem clara a lei aqui. Pode ser paleiro. Em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, foi aprovado na Câmara de Vereadores. Só me diz uma coisa, na Praia da Vila lá vai dar pra continuar fumando? Não, lá em Imbituba não pode. Não pode. Imbituba, na Praia da Vila, na beira da Praia da Vila. Não pode. Charutão na Praia da Vila. Praia do Rosa é em Imbituba. Não pode. Praia do Rosa em Imbituba não pode. Eu vou dizer mais. Eu acho na muito beira certo. Da praia? Acho certo demais. Charuto demais. Não pode também. Não pode. Costela não pode. Não pode. Eu sabe acho que assim, na Califórnia não pode. Né? Não pode. Eu não acho pode. Que assim. Quer fumar teu cigarro? Quer te matar? Vai fumar dentro da tua casa. Eu acho assim. Não enche meu saco. O negócio é não deixar a bagana na beira da praia. Não deixando a bagana na beira da praia, tá tudo legal. Senão o caranguejo também vai fumar. Pobre, né? Do pique aí, ex-fumante. É, fala, pique. Com dois pulmão nessa história. Boa. Um coração e dois pulmões. Não precisa falar mais nada, já é isso. Não, mas é importante o depoimento de um ex-fumante, manda aí. O que você ia falar? Não, mas é isso mesmo. É, fica dividido, né? Dois pulmões. Sim. Um que diz, pô, me deixa fumar, e o outro que diz, não pode fumar. É assim, não adianta. Sabe, cara, mesmo em ambiente aberto, assim, dia desse estava esperando uma mesa num restaurante e na rua, né? No lado de fora, nos jardins do restaurante. E aí, cara, as pessoas fumando ali nos jardins do restaurante. Eu tava praticamente fumando junto com elas, ainda que na rua. Restaurante com jardim. Eu nunca fui em restaurante com jardim, cara. Sério? Restaurante pra mim é mesa. Pô, precisa conhecer o Pup Bad, cara. Azuleiro. No máximo um pátio. Tá demais. Né? Olha o Pup Bad, demais o Pup Bad. Parabéns pra você. Cara, mas ontem também, todo mundo fumando. Eu fui numa inauguração lá, todo mundo fumando. Cara, coisa que fedor aquilo. Horrível, cara. Desagradável. Desagradável. Umas mulheres bonitas fumando. Ah, isso é péssimo. Mulher bonita fumando. A língua fica toda amarga da mulher depois. Que isso, Pedro? Chegou a provar alguma. Provou alguma língua lá, pô? Ah, língua com ervilha, com ervilha. Eu tava nesse. Prato predileto, provou língua com ervilha. Com ervilha, mas tava com gosto de cigarro. Eu tava nesse evento aí, dali a pouco, todo mundo na calçada, né? Uma inauguração, nova coleção da Indiada. Lá, um monte de gente na calçada e tal. Dali a pouco chega o Paulo Odone. Com o carrão dele. Fumando? Charutão. Uma vaguinha na frente do lugar. Ah, vou estacionar, né? Paulo Odone deu uma ré. Blum! Essa semana não tá boa. Olha o presságio, hein? Essa semana não tá boa, cara. Quebrou todo o farol do carro do Paulo Odone. Tu viu isso, cara? Eu vi metro de distância. Paulo Odone sai do carro. Esse presságio é muito maior que o grito do Paulo Odone sai do carro, olha assim, fica olhando assim pra trás pra ver o que quebrou. Quebrou o farol. 100 pessoas na calçada, cada um com a sua. É. Seu cigarrinho, tacinha, na mão. Seu cigarrinho, só tacinha de champanhe. Baforando em cima do Paulo Odone. Todo mundo assim olhando o Paulo Odone. Dali a pouco grita um louco lá de trás. Se dirige assim o carro, imagina o clube! Ah, para, meu! Que isso? Falta de respeito, cara. Não, ele na maior elegância, né? Paulo Odone é. Entrou no carro, foi embora. Fora de dirigente de futebol é elegância, né, cara? Ai, tudo magnata. Entrou no carro e plum! Da frente. Mas é mais um presságio. Muito bem, eram estes os destaques comentados e bota comentado nisso hoje, hein? Do Clique RBS, cara. É verdade, o evento agora é tudo contigo, Marcelo! O dono leva multa por deixar o cão andar de skate na rua. É verdade. Tava sem proteção. Sem cão. Cotoveleira. Tem que botar o capacete. São quatro cotovelos. Foi multado porque teria violado uma ordem de manter o cão. É verdade. Chamado Bori. Ah, oh, Bori. Bori, Bori. Tinha que botar uma coleira. É verdade, é verdade. Ele adora andar de skate, não é um criminoso, disse o dono do cachorro. É verdade. Vai ter uma manifestação no centro, camisa branca, nariz de palhaço. É verdade. Hoje à tarde, em homenagem ao cachorro. Só um pouquinho pro lado, Marcelo, só um pouquinho. Sabe o que? Esse poodle, eu posso dar um chute? É um poodle cor-de-rosa? Eu dou um chute, tu dá um tiro nele em cima. Poodle cor-de-rosa? Tira esse cachorro daí. É um poodle cor-de-rosa, né? Isso aí. Só um pouquinho, vem cá, poodlezinho, vem cá. Poodlezinho. Poodlezinho. Ali com ele. Vem cá, poodlezinho, olha pra mim. Filha do mamãe. Vai com o tio da arminha ali. Filha da mãe, olha pra mim. Vem cá, pudozinho. Vem cá. Isso. Pronto. Carinho no pudozinho. Rua de roda. Pronto. Vem cá, pudozinho. Obrigado. Viu com os carinhos. Hoje eu vi três cachorros mordendo um outro cachorro. É verdade. Cada um pegou pelo pescoço, puxava de um lado. Mas é carinho, é carinho. E os outros dois puxavam com a mandíbula. Brincadeira dele. Puxavam pelas pernas de baixo. Cachorro MMA. E o cachorro fica sendo puxado e fazia assim. Não conseguia nem latir, tá, gente? É verdade. Tava sendo jogado pra um lado e pra outro. Uma cena cruel. Uma cena cruel. Filmei e vou botar no programa infantil de amanhã de manhã na Rede Record. Grande abraço a você que cria cachorrinhos e gatos. Um homem de 41 anos fez striptease numa estação de metrô. É verdade, olha lá. Ele tava muito doidão. Ah, lá aonde? Tava doidão. Lá no Bronx. Ah, lá no Bronx, é terrível. É verdade. Não inventa, não sabia. E um ladrão surdo foi preso em Goiânia. Você está preso! Você está preso! Durante um assalto numa mercearia, ele não ouviu a sirene do alarme de segurança. É verdade! Os outros dois comparsas conseguiram fugir. Do cara. O surdo se sentiu atraído. Isso é injusto, cara. E sacanagem. Fez questão de denunciar os comparsas da polícia. Cara, não avisaram. Tem que avisar. E alegrete tinha um nego velho que era surdo, né? E o filho dele ficou sabendo que tava tendo um tiroteio no pátio da casa deles. E aí ligou pro pai dele e disse: pai, e aí? Como é que tá o tiroteio aí? Olha aí na janela. E disse que o velho olhou, foi lá dentro, olhou, voltou pra ele. Olha, querido, os homens só se miram e não se atiram. Era surdo. Não ouvi a aposta nenhuma. Oh, muito boa. Era isso então, né, Marcelino? Era isso, vai ficar assim. Cala a boca, Marcelino. O Marcelino hoje não participou. Não participou, Marcelino. Mais um ano. É verdade. Mas mais ou menos um ano que eu te mando calar a boca, né, Marcelino? É verdade, não conseguiu calar minha boca. É verdade. Vamos ver, dois por um. Quem nunca encheu o frasco de shampoo com água na hora do banho? Dá uma chacoalhada. Não sabe o que é economia. É isso aí. Mais do que isso, é a salvação do banho. Pior de tudo é ter que tirar a tampa, que é difícil às vezes. Não, o brabo é quando tu vai com a mão assim, certo, tu vai pegar um troço pesado e ele tá leve, você não tem nada dentro. É. Aí tu, já molhado. Quem nunca deixou o carro morrer na hora que o farol ficou verde, não sabe o que é ser pressionado. Pá, e na lomba ainda. Pá, buzina. Quem nunca plantou feijão no algodão, no potinho de iogurte, não sabe o que é ser agricultor. Germinação. Já plantei muito feijão no potinho de algodão. Começou assim, né, Paulo? Comecei assim. Com feijão, né, Paulo? A Paulinha que eu mais gostava no colégio. É aquela árvore de Natal atrás da Maranhão, lá em São Luís do Maranhão, eu plantei muito feijão. Essa aqui é a melhor de todas, em especial na casa de um amigo ou de uma amiga. Enfim, não na tua casa, na casa de alguém. Quem nunca viu a privada encher até a boca e depois esvaziar, não sabe o que é alívio. Eu já vi esvaziar pra fora, alívio, mano. Esse é o problema. Eu já passei por esse momento, ela esvaziou pra fora. Puta, velho. Eu conheço o cara que foi arrumar a coisinha que tava enchendo a patente e arrancou toda a parede. Esguichou na sala, velho. Mas isso era só no primeiro dia que ele tava indo ver a namorada. Mas o pessoal que tá no buffet agora. Beleza. Pra fechar a lista do quem nunca fez pipoca de queijo no micro-ondas, não sabe o que é chulé. Tá louco, cara. É muito fedorento isso aí. Tem os cachorros. Tem os cachorros, tapa o nariz. Vocês já fizeram aqui no prédio, cara. Aqui no prédio foi proibido fazer pipoca no micro-ondas. E desde então foi proibido. Não dá. Impregna? Impregna. Meu avô Hugo faz a melhor pipoca doce do mundo. No micro-ondas. Ele me ensinou a fazer as doses certinhas e uma receita que jamais revelarei. E ele te chama pra comer. Como é que ele te ensinou? Marco! Vem cá aprender! Cheio de alegria e leveza. Cheio de alegria, mano. Que coisa. Esse estilo do interior são bárbaros, porque eles ficam uns 10 minutos só puteando o cara, né? Chega aqui, boca aberta! Calma, mostarda, moscão! Mas gosta de o que mais gosta de ti, A maneira é carinhoso. De mostrar carinho. E aí, Cagê? E aí, galera, que é o Jonathan de Floripa, manda um... Pode ficar tranquilo! Isso, pra galera da Cianete. Parabéns pelo programa, todos os horários aqui na Cianete, Floripa, Fez a propagandinha dele. O cara vinha pra casa morto de bêbado. Ao chegar numa determinada casa, pensando se era sua, disse: Maria! Ô Maria! Maria, abre aqui, Maria! Sou eu! E aí sai uma senhora que diz o seguinte: sua casa não é essa! É mais na frente! O bêbado disse que ia tomar mais uma e voltava pra casa. Andou. Pronto! Na mesma casa! Maria! Maria, abre aqui, Maria, sou eu, Maria. A mesma mulher saiu. Sua casa não é aqui, é mais na frente, seu bêbado. O bêbado disse que ia voltar pra tomar mais uma e ia pra casa dormir. Só mais uma. Andou, bebeu, voltou e bateu na mesma. Ah, não. Maria. Ô, Maria. Abre aqui, sou eu, Maria. A mulher saiu indignada e disse: se o senhor bater mais uma vez na minha porta, vou falar pro meu marido! Ah, é? Vai falar pro teu marido, né? E aí eu vou dizer pra ele que em toda casa que eu bati, a senhora tava lá dentro, vagabunda! Boa! Jonathan de Floripa! Vamos ver aí, meu compadre! O avião tava com problemas nos motores, o piloto pediu às comissárias de bordo pra prepararem os passageiros para aquela aterrissagem forçada. Puta, já tô enjoado. Pobre Pia. Depois... Foi só o barulho, né, velho? Depois ele chama uma atendente pra saber se tá tudo bem na cabine. Dou uma olhada como é que está tudo na cabine. Todos estão preparados. Cinto de segurança no lugar, na posição adequada. Menos um advogado. O que está fazendo o advogado? Entregando o cartão pros passageiros. Olha o pique do marejado, cara. Olha ali. Já tô enjoado. Amarelou o cara, meu. Soro. Duca. Isso não é hora pra falar de avião aqui. Não. É porque tu tá aqui, né? Só fala de avião. Amanhã eu tinha todas as piadas de amanhã. De avião na sexta-feira. É verdade. Vamos ver aí, ô Porazinho. Eu tenho piada velha. Piada velha do Porão. Apoio. Graças. graxa para sapatos Maria Gadu. Lembrou de graxa e sapato, lembrou Maria Gadu. Pobre da moça. Que loucura. Grande tadinha. Abraço ao fã-clube da Maria Gadu. Tadinha dela. Essa piada aqui vai pra todo mundo que estará neste sábado na mansão. Na mansão em Joinville. Olha, mansão. Com muito DJ legal, Porã. Lá também, eu e o Porã, demais, botando muito som é isso lá aí, em Joinville. É a cidade da alegria, Joinville, a vila da alegria. Todo mundo, vamos lá, da Revista Joy. Dá um salve pra galera da Revista Náutica. 103 MPH, né? Eu comprei uma lancha. Voamos na lancha mais veloz do Brasil. Eu e os diretores da RBS. Que legal, guri. 103 MPH, hein, gente? Muito bom, muito bom. Isso aí bom. É demais. A Revista Náutica tá com 7 lanchas de pesca com cabine pra você curtir uma pescaria muito legal. E fizemos um teste ousado. Velejar por 38 noites até Cabo Frio. Vira dura. Vou te esperar lá na mansão, então, vamos em Joinville. Lá na mansão, eu aluguei. Nesse sábado, festa de 20 anos aí. do Grêmio. Alegrêmio! Ah, tá bom. Então é isso. Aí, com menos de um mês de casada, a filha única chega à casa da mãe toda roxa. Mãe, oi, mãe, o Zecão me bateu, mãe. Ai, o Zecão, eu pensei que ele estivesse viajando, minha filha. Eu também, mamãe, eu também. Ufa! Mais um. Alguns cientistas comprovaram que Eva era loira. A tese é baseada numa passagem que não está escrita na Bíblia. Eva está lavando sua folha de parreira na beira de um rio quando Adão chega por trás, bem devagarinho, coloca-lhe as mãos sobre os olhos e pergunta: adivinha quem é? E a Eva responde: quantas chances você me dá? Agora acabou. Não tem. Chega! Vamos nós aqui, fala. Só o Cachê e o Amaral mandou um beijo aí pra Natasha, que é a. Do clube de vocês. Beijão, Natasha. Né? A Joelle também e a Bruna Flores. A Joelle? Tá aí, a gurizada tava hoje nos visitando aqui embaixo. Claro. Muito bem, tá na hora dos classificados. Não, e se vier, não traga alimentos. É proibido alimentar os animais. Chocolate pode. Work and Travel é Gali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, clá. Vamos nós aqui então com duas ofertas da nossa audiência. Vendo uma big casa em Bento Gonçalves. Compro. Por motivo de transferência profissional para Porto Alegre. Fiz essa casa show há 5 anos para morar nela a vida toda. Porém, tive que mudar meus planos. Ela vale mais de 1 milhão, mas tô entregando com tudo por 790 mil reais, porque preciso da grana para comprar um AP em Porto Alegre. Bom desconto, hein? Com a casa, o felizardo comprador leva junto lareira, banheira e até a minha parreira. Faxineira. Sogra, querido. Uma parreira em Bento Gonçalves é muito elegante. Não, vende a parreira separado. É no bairro Santo Antão. Que parece muito com o Jurerê Internacional, diz ele aqui, o Eduardo. Oh, é, mande falta, o seu. Só falta praia. Só falta praia. Invento alguma coisa vai ser com o Jurerê Internacional. Talvez ele as mulheres. Dizer, ele quis dizer estilo, o estilo da arquitetura. Muito obrigado, Bianjas, pela força. Tá, contato para comprar essa mansão em Bento Gonçalves. Você que tem, que pretende constituir família e morar em Bento Gonçalves. Pois não. BigHouseShow@gmail.com. Que ficou todo mundo olhando pro mesmo lado. BigHouseShow@gmail.com. E-mail para o Eduardo. Mais um e-mail da nossa audiência aqui. Sei que vai parecer loucura, mas quero minha sogra de volta. Não! Gasto muito dinheiro em gasolina e passagem de ônibus para a mulher e filhos que toda semana querem dar bandinha na serra na casa da avó. Por favor, me ajudem a trazer a velha pra capital. Bem velha! Ajudem meu bolso, comprem a casa dela em Canela. Aê! Pô, que beleza, duas residências na serra. É o friozinho chegando. A casa é uma cabana dos sonhos com isolamento térmico e água aquecida em todas as torneiras. Todas as duas torneiras. Não, tô brincando, em todas as torneiras. Terreno de 1.000 metros quadrados. Duas churrasqueiras, garagem para 2 carros, 2 quartos, mais uma suíte e sala com 2 lareiras e mezanino. Oh, que legal. Bem modestinha a casa. O cara levava uma vida dupla, né? Ele tem 2 lareiras, 2 churrasqueiras, 2 garagens. Fica a 5 quadras da Catedral de Pedra. Tudo isso pela bagatela de 220 mil reais. Tá e-mails, tá 220 mil. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá dado, hein? Mas claro, meu, que é isso, cara? Tem escritura, percebe-se que são duas propriedades diferentes. É a primeira casa de um milhão é um padrão de casa, a outra outro padrão de casa. Uhum. Ah, 220 mil. Casebre, né? Ainda assim, nenhuma delas dá pra mim. Cabana dos Sonhos. Ah, cabaninha dos sonhos. @gmail.com. Legal. Cabana dos Sonhos. @gmail.com. Tô entrando no mercado imobiliário. E aí, Almir, tá entrando também, Almir? Imobiliário. Tamo entrando no caso, né? Vendendo livros. Olha. Imobiliário? Não, aí é mobiliário. É, tá vendendo as estantes, né? Os móveis. Não, de livro, só de livro mesmo. Não, mas aí não é imobiliário. Mas livro não é um imóvel. É. Não é imóvel. Não é imóvel. Ele fica parado, mas não é imóvel. Na tua parado, casa claro. É imóvel, né? Livro de vocês sai voando. Intacto e imóvel. Na tua casa é imóvel. Livro de vocês sai voando, livro de vocês. Ele se mexe, ele anda. Ele é móvel agora. Ele é móvel porque a gente consegue movê-lo. É, tomar banho de vocês. Tá, mas o que que é, Almir? Qual é o negócio? São livros, livretos fininhos. Livretos fininhos, por exemplo. É pra ler numa sentada? Pra ler numa sentada, por exemplo, dicas de moda com o nego velho. É um sucesso. Casada com um homem, Rodaica. E fininho. Como é que é? Bem fininho. Eu imagino que três frases devam compor este livro, mas jamais ouvirão da minha boca as três frases. Reconhecendo as virtudes do seu rival, por Lelê. Isso é certo. E um livreto que eu escrevi também, com dicas básicas de produtos que preservam a integridade dos usuários. Funciona, né? Tu que escreveu, Almir. Produtos que funcionam. Vai, Almir. Vai, Almir. Tem também o foco e objetividade ao falar. Por Meira. Evidentemente, né? Por Meira. E beleza e feminilidade escrito pela Maria Bethânia. Que bonito. Que beleza. Valeu, galera. Diego Valeu, Alex, gravata aí. Beijo pra ti, meu querido. Obrigado por tudo. Um grande abraço. Tamo junto, Almir. É mais. 25 minutos para as 2 da tarde. É show no intervalo. Voltamos em seguida com o Bola nas Costas aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios 13:42, o popular 18 para as duas. Tá na hora de chamar o doutor Alceu aqui para falar de esporte, especialmente futebol. Manda aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Doutor Peter, deu o Coritiba e o Ceará ontem na Copa do Brasil, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. O parou o bonde do Flamengo. É verdade, o Ceará, né? 2-2. Jogo emocionante. Estava 2-0 pro Flamengo. Aí expulsaram o zagueiro do Angelim lá e aí o Ceará empatou o jogo. Não, mais uma vez o Ceará parou o Ronaldinho Gaúcho, né? É verdade. Aliás, era o Yarley. Tava jogando, era o atacante do Ceará. E olha, o Ronaldinho. Ceará e Yarley. O Ronaldinho no primeiro tempo jogou bola, cara. O primeiro gol foi ele que deu. Botou a bola com a mão. E tá correndo muito mais do que corria um tempo atrás, tá magrinho. Periga surpreender no Campeonato Brasileiro, porque o nível dos jogadores é bem mais baixo e ele bem preparado. Primeiro gol do Flamengo foi passe dele, deixou sozinho, dele, cara. Não, foi um passe milimétrico. E outra, ele deu o segundo gol pro cara também, que o cara errou ali. E o Coritiba perdeu a maior invencibilidade de início de temporada do futebol brasileiro, que pertencia ao Palmeiras, e aí acho que o Coritiba abriu uns 3 ou 4 jogos a mais e aí perdeu do que aquela invencibilidade que o Palmeiras da Parmalat perdeu exatamente pro Palmeiras. Né? E hoje tem o Avaí com São Paulo, doutor Baita Pater. Jogo. Segundo jogo, perdeu baita só de 1-0. O Leão da Ilha vai jantar os bambis. Já deve estar engarrafado lá, né? Doutor, vai lá, doutor Cacau. É isso aí, brother. Vou lá curtir. Pegou o Cacau jogando. O Avaizinho. Pegou o Cacau jogando, o Cacau não tava ligado. O meu Avaizinho vai descabelar o São Paulo hoje à noite, brother. 10 para 10 da noite. A Bahia, São Paulo na ressacada, doutor Peter. É brabo isso aí. Já vou chegar dele com a futebol na quarta pro cara ver, daí a mulher quer ir no cinema quer ver o futebol. Futebol na quinta, a mulher quer sair pra jantar, quer ver o futebol. É brabo isso daí. A outra é que é mais. Vasco e Atlético Paranaense. Vasco e Atlético Paranaense. 2-2 jogo de ida. Sabe quem vai fazer a pré-temporada no Brasil, doutor Petro? Quem, doutor Alceu? O Mazembe. O Mazembe. Olha. Para. Vai se preparar pra Copa da África no Brasil. Vem dar aula, Rio, parece. Isso aí é flauta, cara. É verdade, doutor. Tá aqui no Clique Esporte. Essa vai ser pro resto da vida, essa foto. Tem que oferecer o Olímpico com tudo pago, né? E o pôster do Carlos Alberto fazendo pudim. Muito bom. Tá demais hoje, hein, Pi? Tá demais hoje, hein, Pi? Só nas boas. Poucas palavras, mas todas definitivas. Exatamente. Obrigado aí, doutor Alceu. De nada. Vamos dar uma rodadinha. Deixa eu ir aqui, cara. Eu queria mandar um grande abraço pra rapaziada que nos escuta, especialmente em Floripa, e que é especialmente nativo, que é Manezinho da Ilha de Florianópolis. Muito obrigado pela sua audiência. Tá puxando o saco. Não, cara, não tô. Porque tenho grandes amigos manezinhos. Tá pensando em passar férias lá em Floripa? Não, tô pensando em me mudar pra Floripa. Ah, que nem faz. Aí sim. Que nem faz todos os gaúchos. Aquele trânsito ficou uma porcaria. Caga o trânsito todo nosso. Não, eu só vou de bike. Ser manezinho da ilha é, amigos. Para ser um verdadeiro mané, tu precisas preencher pelo menos 80% dos requisitos abaixo. Para isso que eu te chamo, Almir. Pode crer. Para participar comigo aqui desse momento. Antes de qualquer coisa, ter nascido na ilha de Santa Catarina. Nascido e renascido. E não adianta vir com essa história de que nasceu fora e veio morar aqui pequenininho. Não. É, nasceu aqui não na ilha. Não é, é nem do lado de lá da ponte, é na ilha. O Carmela Dutra ou Carlos Corrêa? O cara do continente não é manezinho, né? Não. Continente, claro que o não, mané é o insular. O Pianjas não é manezinho, né? Pianjas é, o Pianjas é o insolente. Pianjas nasceu lá, mano. Carmela Dutra. É verdade, é Pianjas. Carmela Dutra. É verdade, pior que eu não sei. Falar 60% das palavras no diminutivo. Vai querer um cafezinho com pãozinho, com bolinho de chuva? Pode crer. Né? Assim não é, Almir? É assim mesmo, né, querido? Ter pelo menos uma vez na vida subido a Avenida Tico Tico, que é a Rua Clemente Roveri. Ah, Rua Tico Tico. Né? Era bom de descer de rolimã. Ter ajudado a fazer ou ter dançado no Boi de Mamão. Dona Maricota, Dona Maricota, nariz de pimentão, deixou cair as calças no meio do salão. Olha! Viu só que beleza? Ter participado da farra do boi ou pelo menos ter fugido em carreira, todo borrado com medo do pobre do boi. O que nós mais fazemos? Bebemos, cheio uma lata, vamos lá pro governador Sasso Ramos correr atrás do boi. Depois diz que é ruim. Sabe quem é contra a farra do boi? Quem? Os gaúchos! Ter tomado banho na Lagoa da Conceição sem medo de pegar pereba. Ah, que delícia. Ah, houve tempo em que dava, né? Dava. Na freguesia. Foi de Lagoa, é bom, né? É bom. Entender tudo que o Miguel Livramento fala. Aí não dá. Aí ninguém entende nada. Tentar descobrir pra qual time o Roberto Alves torce. Figueirense. É Figueirense? É Figueira? Tem certeza? Não, acho que não é. Acho que não é nem bom descobrir, deixa assim. Mas ele falou rápido, né? Ele já... Ter curtido um baile de carnaval no Lira, no Lique, no 12 ou no Limoense? No Limoense, pode crer. Eu ia mais no Limoense, né? Mas o Lira é o mais antigo. O Limoense fica no saco dos limões, né? O Lira é o mais antigo, né? O Lira tem o bloco mais antigo de Floripa, né? É, tá certo. É mais lindo aquele bloco. Ficar horas no ponto chique. Só magnata. Tomando ali um café, discutindo sobre política, futebol e mulher. É, não obrigatoriamente nessa ordem, no esquina ponto democrática chique de nós, né? O ponto chique de nós. De nós. De Floripa. Vocês têm aqui o esquerda democrata e nós estamos no ponto chique. Certo. O bar do Alfredo também conto, em Porto Alegre. Conto. O Alfredo na Ramiro, ali, esquina com a Cristóvão. O Alfredo ali é o bar clássico dos taxistas. É. E por último... E das prostitutas. Adorar Vento Sul. Adora Vento Sul, coisa linda. Manezinho da ilha adora Vento Sul. O Vento Sul limpa o tempo lá, né? Mas não tem aí o Rancho da Boa Ilha? Quem? Rancho da Boa Ilha. Não, tem como a Figueira da Praça 15. Figueira da Praça 15. Oh, Figueira da Praça 15. O Rancho da Boa Ilha, um pedacinho de terra perdido no mar. Como tá cantando bem, Almir? Um pedacinho de terra, beleza sem par. Tu bebeu, Almir? Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Um pedacinho de terra perdido no mar. Muito bom. Show de bola. Demais, Almir. Eu cantei muito isso no Escuna. Sexta e sábado cantava eu e o Cacau. Escuna Bar. Eu e o Cacau Menezes. Escuna Bar. Sexta e sábado, show solo. Era bom o Escuna. Cacau no piano, que Toicinho na batera. Demais. O que tem no lugar do Escuna ali? Não tem nada mais hoje, né? É o Escuna. Ainda é? No lugar do Escuna, ainda tem Escuna. Continua ali. Fizeram o Escuna agora no lugar do Escuna. Tu vês? Tá bom, Almir, muito obrigado, Talvezinho. Vai daí, vai daí, Pi. Eu de novo? Não, tu de novo. Queridos bebês, por favor. Ah, tá. Não divulguem meu e-mail. Eu gosto de um guri que estuda na minha sala. É um guri ou uma guria que tá falando? É uma menina. Ah, tá. Eu gosto de um guri que estuda na minha sala. Já gostava dele há mais ou menos quase 4 anos. Em 2008 me declarei. Éramos grandes amigos e praticamente todas as gurias gostavam dele. Antes de eu me declarar, conversávamos muito pelo MSN. Depois de me declarar, paramos de nos falar com tanta frequência. Em festas de amigas, dançávamos timidamente. Isso acontecia porque ele gostava da minha melhor amiga. É o gostosão do colégio. E ele contava as coisas pra ela. E ele contou que gostava de mim com uma frase que nunca vou esquecer. Opa! Eu, ele disse, eu, se referindo a mim, é pequena pra quem vê e gigante pra quem ama. Baita frase! Tá, mas o que impede os dois de ficarem juntos? É, vamos ver, né? Hoje, mal e mal nos falamos, porque é a primeira vez em 5 anos que ficamos na mesma sala. Antes, ele não falava mais comigo por MSN, mas hoje até falamos bastante. Eu quero reconquistá-lo. Mas a pior parte, uma amiga muito querida minha também gosta dele. Não brigamos por causa disso, mas sei que se ele gostar de mim, ela vai ficar chateada. E se ele gostar dela, eu vou ficar deprimida. Eu não desisto dele porque acho que o amo e gosto dele há muito tempo, mas eu não sei como fazer isso. Obcecada. Ele é tímido. Eu fico nervosa quando falo com ele. Não consigo ficar grande. Chega amiga agarrando. Do amigo que senta com ele. Já pensei em pedir pra minha professora mais legal me trocar com ele e se ela perguntasse o motivo, diria o real e que não enxergo bem do meu lugar. Enfim, por favor, me ajuda. O que eu faço para conquistá-lo de vez? Beijos, adoro muito todos vocês, mas que coisa. Ela vai rodar pelo jeito, né? Porque ela tá só olhando. Não, aí no outro ano, ela vai estar separada dele, vai poder namorar ele. No outro ano vai ficar mais fácil. É um recado, ninguém gostava de namorar a gente da aula. É terrível, cara. Porque era praticamente um casamento. Era um saco. Não era namoro, era um casamento. Tem que namorar do dia. Namora a do outro. Aí no mínimo da outra turma, né? Ou da outra série. Com a gurizada, tem que ficar com a guria. Professor é legal, namorar. E um mico com teus amigos depois, cara. Ih, tá namorando a fulana, o cara. Bom, vai jantar junto, não. Entra de mão dada. É por isso, ele gosta dela também, talvez aí. O legal é namorar a professora mesmo, cara. O Marcos falou aqui. Pessoal, as dicas do Porá. Mas assim, ó, pra ela, a dica é o seguinte: se o cara gostar de uma, a outra fica deprimida. Se o cara gostar de outra, uma fica deprimida. Vai as duas pra cima do cara. Boa. E faz um triângulo amoroso. O Magrão deve estar gostando, né? Calminha. Hoje em dia isso é normal. Normal. Posso mandar. Eu queria mandar um abraço, cara, pra um casal agora que eu lembrei. O Rafael e a Daniela me abordaram ontem. E aí o cara falou pra ela: ó, esse eu do Pretinho é o cara do Mó. Que beleza. E ela não ouve a gente. Ela não gosta da gente porque a gente rouba o Rafael dela. Quando o Rafael tá ouvindo o programa, ela tenta falar com o Rafael não. Mas mulher é bicho triste, né, cara? Mulher é bicho triste. Nada que eu possa dizer seria mais certo do que tu falou agora. São duas horinhas por dia que ele fica ouvindo o Pretinho. Não pode. Ela tem o cara 24 horas por dia. Duas horinhas, ela... Não tem o cara, porque ele tá ouvindo pra ti. E ela tá reclamando. Uma mulher reclama muito de tudo. Reclama de boca cheia. Fica de a dica pra você. De barriga cheia. Pra você, homem. De boca, de barriga. Homem, enfim. Que não ouve o Pretinho pode ficar com a Rafaela nesse período. Não, aí, Rafael e Daniela. E se você quiser fazer uma média com a patroa e tal, amanhã uma boa oportunidade no Live Sport Pub, onde eu estarei discotecando. Cara, o Cajé é especialista. O set de samba rock finalmente saiu da garagem. Amanhã, então, quem tiver afim de ouvir meu set de samba rock no Live Sport Pub. Já vai com a camisa do Grêmio pra comemorar o Campeonato Gaúcho. Segunda-feira. Show com o Ianto Laitano. Cuidado, e eu vou estar lá, então, nas manobras sonoras. Grande certo? Magnata, Ianto Laitano, né? Amanhã no Live Sport Pub. Isso. Amanhã, Zona não é Sul hoje. De Porto Alegre. Certo. Deixa eu mandar um abraço. Vai, Porazinho, mandando abraço. Exceção, mandando abraço no Pretinho. Mas para um grande amigo nosso, que é o Frotinha, que está de aniversário hoje. Aê, Frotinha! O Moreno tá de aniversário hoje, beijo, Frotinha. Vamos lá no Frotinha hoje, dá um abraço nele. Valeu. 5 leis de Newton. É Newton mesmo, que é mandado pelo Xami Grêmio. É o Xami do Grêmio. É o Xami Grêmio que mandou, é por isso? Ah. 5 leis de Newton. O miojo nunca fica pronto em 3 minutos. Ah, o cara do miojo morreu, né, cara? Vamos fazer 3 minutos de silêncio aí, pessoal. Você só pensa nas melhores respostas quando a discussão acaba. Bah, justo, cara. Um dia verdade, depois. Cara, eu devia ter falado aquilo naquela hora. Eu penso cada vez que eu discuto com Piangers no supermercado. Isso. Você sempre fala que tá sem fome na casa dos seus amigos. Não, tia, não tô com fome, não, tia. Você não consegue piscar apenas o olho direito. Ó, aí aqui. Estão tentando, né? Ele bota aqui. Não, ninguém tentou. Mas quando pequeno, a gente só consegue piscar normalmente o esquerdo. E a sobrancelha, vocês levantam uma só? É, a maioria só levanta uma. Pai, só esquerda. Maurício é. Ó. Só esquerda. Não, a outra. Eu a outra. Consigo toda. A outra. Não, eu só levanto a direita. Só a direita. Eu consigo fazer tudo com a minha cara. Com a minha cara eu consigo fazer tudo. E a última lei de Newton. Inclusive assustar, né? Eu sei. Sempre ter a última folha do caderno rabiscada. Ah, essa é verdade. Não só é verdade. Não só a última. Quando eu estudava, eu tinha muito mais folha rabiscada do que qualquer outra coisa. Era a tua letra, né? Minha letra. Mas essa de levantar a sobrancelha, uma sobrancelha só, levantar uma narina, pra mim é do lado oposto da sobrancelha. Eu não consigo a narina esquerda. Só a do lado direito. E a sobrancelha é só na esquerda, na direita não. Eu consigo a narina direita. Que coisa, hein? Você que tá tentando. Discussão. Tem gente que me ajuda. Muito bom isso, hein? Não, e outra, é legal assim pra rádio isso, né? Relevante, não, relevante. Para aí, não, só um pouquinho. Que mexe a orelha, né? Agora vai ter briga aqui, porque eu duvido que não tenha acontecido um encontro de amigos ou de família que não comece essas brincadeiras. Não, mas eu consigo levantar a sobrancelha. É. Todo mundo sabe, gente. Todo mundo brinca ali. É, são chatos. Todo mundo sempre brinca com os olhinhos, né? Eu quando era pequeno, deixa eu ver teu olho. Mexe no meu olho, mexe no teu olho. Ô, meu, olha só. Na hora de comprar um carro, a gente sempre pesquisa pra encontrar o melhor preço. Entra numa loja, entra noutra, olha numa terceira, até ter certeza de que tá fazendo o melhor negócio. Então, por que não fazer o mesmo na hora de contratar o seguro do seu carro? Cote com uma, com duas, com três seguradoras. E aqui vai a dica do Pretinho Básico. Não deixe de pedir para o seu corretor cotar com a HDI. É muito provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI Alto não tem coberturas adicionais que você não vai usar, mas vai pagar. Viu? Siga o conselho do Pretinho Básico e cote com a HDI. Não custa nada e pode valer muito, que tem de gente economizando de 10% a 20%. Pra que pagar mais caro? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Opa! Né, Borazinho? É isso aí. Hoje fica me olhando com uma casinha, com uma carinha de ternura. Ah, quando eu gosto de te ver. Eterno. Eu gosto de te ver trabalhando. Porém eterno. Porém é eterno. É isso aí, cara. Ah, Borazinho. Coisas que. Vai um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Para o ímpar, Piangas de Porã. Par. Ímpar. Não, então peraí, vou deixar o Neto falar. Aqui, ele, cara. Neto Fagundes. Manda ver, Neto Fagundes. Vai, meu compadre. O cara chegou na casa dele e viu a mulher traindo ele. O que mais me acontece? Aí aquele bate-boca, ele pegou e subiu na janela e ameaçou se atirar pela janela. É burro. E deu uma olhada pra mulher, a mulher disse: desce aí! Desce aí, entendeu? Foi par de chifre, não entendeu? Par de asa. Mais um. Nego velho tinha um armazém de secos e molhados. Bah, é bem coisa do nego velho, né? Tá ali o nego velho cuidando do bolicho dele, tinha uma saca de arroz e o freguês olhou o arroz, mexeu e perguntou: só nego velho, como é que tá o arroz? E o nego velho: tá cru! Cara, o Maurício comprou um iPhone ontem. Botou ali pra carregar e agora tá bem. Tava o programa todo pingando o ar-condicionado em cima do iPhone não do Maurício. Acredito! Cara! Que isso! Cara, vamos ter que salvar agora o iPhone do Maurício. Vamos lá. Vamos ter que encerrar o programa agora pra salvar o iPhone. Piangers, isso é presságio programal? É presságio programal. Começou a vazar. Eu me vejo. Começou a fazer água. Não tava pingando. Mandar um beijo pra menina da banca do Kiko em Canoas. Helena é o nome dela. Helena. Isso. E ontem eu não mandei um abraço pro meu sobrinho que tá no aniversário, o Kiko. Mandei pro Gabriel na segunda, fiquei devendo ontem. Kiko, abraço, feliz aniversário mesmo. Que tenha sido ontem. Muito bem, queridos. Quem é que tá de aniversário hoje que me pediu um abraço? Frotinho. Ah, meu parceiro. Frotinho? Não, além do Frotinho, meu parceiro Enio do futebolzinho lá. Ah, o Hélio. Do futebolzinho. Grande abraço, Hélio. Parabéns aí pela data. Show no intervalo. Pretinho fica por aqui. Voltamos logo mais às 6 da tarde. Aqui viemos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Antes do show do intervalo, o querido Geiso. Vamos ver qual é a de hoje.